Estúdio de responsa, tá ligado? Riscando nos beats. É tipo o Cia, mas as quero, isso que eu venero. Nós imaginar que o som no talo acelero. Voz é banca forte, zona oeste, zona norte. Um capeco nas portas, sapatinho sem miséria. Vem de ladainha, mas não é isso que eu quero. Só fico na minha de ganjinha, sempre espero. Nunca desmereço, eu conheço o conceito, o respeito. Guerreiro bem flow daquele jeito, flow, flow. Passo quebrado, mas caco tem sangue, ó. Bang, bang, dó, quero champanhe, drunk, dunk, tank, funk, funk. Sou e só, assino B.O., ensino melhor. Um peregrino que exala suor. Pinga na mente, no forte, bem forte. Que fode minha cuca, hipnote sem dó, né, no. Sério critério que nunca me tira de ser quem eu sou. Faz meu padrão superar dicção, melodia, refrão espancando no flow, flow. Homegrown sobe fácil pra mente dos crises na febre de quem acompanha. A rapaz que tá no registro, acha bem sinistro e fraga manha. Quero lasanha, rachete, uma taça de vinho, sem desviar meu caminho. Cambos mulambo nesse mambulanga, candango cagando, eu espanco facinho. Alquimia, marginal, sintonia, sincronia. Na cabeça o meu furria, conteúdo surreal. Cela, cela, sigo naquela, os meus sopilacos não confunde com pela. Ou se fala nesse master volume que lobo treinado já chega e atropela. Viva Donai, Nog, Eros, o DJ Cid, TH, pretela. Do flow pesado, com verso embaçado, que trumba de doce, azeda. Como assim? Quero sim pra mim. Din, din, sim, sem fim, facinho. Se eu puder fazer o que minha magia, sem salabim. Pozinho da sininho da cor, que é do green. Pra poder usar magia e depois sair rapidinho. Nog, mas antes caim, tocando campain. Como no Halloween, no enrolê out com rap all in. É, Peter Pan no rap, rapper quer ser best seller. Gravar na Rockefeller e virar um Elvis Presley. Tudo bem, tudo se pode, mas neguinho nem tudo convém. Eu tô no iPod, mesmo branquinho, não sou Eminem. Uso o que tenho, não te conheço, mas é pro seu bem. Não, pense que fazer seu rap atrai mulheres que falam. Amen. Mas foda que isso na junção de magos de cada distrito. Yeah, antes de fazer poção, nego, presta atenção só pra ver se já não foi escrito. Respeite os mendigos de rua, sem murmurador da Praça da Sé, que tem a vivência maior do que a sua. E viver não é prazer. A diferença é que eu trago na crença e na letra com flow, explicando o que é política e guerra é cacique. Rap é alquimia de Bagé. Então vai pro show, desenrola. É a chance de tirar esse coelho da cartola. Não vai pra grupo com cheiro da marola. Química mais forte que a do próprio Marcola. Quando o assunto é verme, nós degola. Quando o assunto é devaneio, nós degola. Quando tá rolando fita errada, nós descola. Mata na ideia, nem precisa de um stall. Chega na batalha que ele aguenta, nós trola. Na roda põe o gold, tem gente, nós bola. Pro sistema eu tô, então bora. Com mais de mil clã bolado na cachola. Nova escola é questão de conceito. Minha universidade é formada aqui no meu peito. Elástico, tático, caminho só no estreito. Então não vem dizer que eu não faço isso direito. Vários capeta, contrato feito, me digo que aceito. Tentação que me entende, mas sou sujeito. Religião é preconceito, rap é aceita que eu aceito. Encostado eu já deito cansado, magia rodeia a cabeça e me faz imperfeito. Como MC me completa na alma da calma dos versos que eu faço no leito. Feito do meu jeito, pro meu filho, sentimento. Com minha mina, respeito, força que toma meu corpo e meu medo. Blow.